Quem está na linha comigo agora é o Edson Vismona, ele que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. Foz do Iguaçu foi sede, inclusive, na semana passada, de um evento sobre a questão da pirataria na Tríplice Fronteira? Exatamente. Nós fizemos um grande seminário e todo ano nós realizamos esse seminário em Foz do Iguaçu, reunindo autoridades do Paraguai, da Argentina, especialmente do Brasil, com o apoio da Receita Federal aí de Foz do Iguaçu, do Dr. Douzan. E mais esse ano fizemos então o sexto seminário da Tríplice Fronteira, que foi muito importante porque para nós essa região é estratégica e temos que estimular sempre o desenvolvimento da região, combatendo toda e qualquer ilegalidade. A gente observa até que com a questão da internet, a pirataria ela meio que se disseminou, se espalhou. É mais difícil combater a pirataria hoje em dia. Antes tínhamos, por exemplo, a questão do comércio aqui na fronteira, com marcas, roupas, CDs, DVDs, e a gente percebe até andando pelas ruas de Cidade Leste que isso ainda existe, mas diminuiu. Como é que você vê a situação da Tríplice Fronteira no contexto atual da questão da pirataria? É verdade. Hoje o comércio virtual ganha cada vez mais força. E é complicado combater isso, porque sites muitas vezes situados fora do Brasil ofertam produtos falsos que são entregues por meios escusos no dentro do Brasil. Então é uma outra dimensão que nós temos que desenvolver. Com relação ao comércio formal, esse sim, nós temos meios mais eficientes, porque é um comércio mais tradicional, para combater esse comércio, evitando então a distribuição de produtos ilegais. Para isso, muito importante sempre a integração das forças policiais, militares, policiais civis, federais, a Receita Federal, para combater essas práticas ilegais, que é um desvio de conduta que não pode ser aceito. Esse desvio ele afeta diretamente o próprio Estado, pela sonegação brutal de impostos, afeta a sociedade, porque são produtos que não atendem aos requisitos técnicos e podem representar, como muitas vezes representam, uma ameaça à saúde dos consumidores, e ao comércio formal, esse que paga imposto, esse comerciante que paga imposto, que atende todas as determinações e posturas municipais, estaduais e federais, que é lesado por uma concorrência absolutamente desleal. Então nós temos que fortalecer esses mecanismos sempre. E a região de Foz do Iguaçu é muito importante e o trabalho de integração tem sempre que ser incentivado, inclusive com os países fronteiriços. Esse foi o objetivo e é sempre o objetivo do nosso seminário que nós realizamos aqui em Foz do Iguaçu todos os anos. Falamos também da participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje em dia são os principais interessados na questão da pirataria, até pela grande quantidade de marcas estadunidenses pirateadas? Eles têm um enorme interesse na defesa da propriedade intelectual, que é algo que nós também precisamos ter, porque o Brasil também é prejudicado pela pirataria com relação aos direitos autorais. Né? Não é só os Estados Unidos, o Brasil também. Foi uma questão do software, da música, dos filmes, dos DVDs. Tudo isso tem um impacto também para a nossa economia. Então nós precisamos também ter a mesma atenção. É verdade que os americanos tem um sistema mais integrado e nós temos procurado também incentivar aqui no Brasil. Porque a propriedade intelectual, o direito autoral, ele é muito importante na geração de riquezas, da inovação. O Brasil é um polo de desenvolvimento de softwares importante e nós temos que fortalecer esse polo. Então, o combate às práticas lesivas aos direitos de autor também é uma preocupação que nós temos que estar sempre presentes nesse processo. Na verdade, o que nós estamos falando, e que foi icônico do nosso seminário realizado em Foz do Iguaçu, é que nós devemos combater toda e qualquer ilegalidade. Né? A ilegalidade não pode ser aceita num país que quer se desenvolver, um país que quer fortalecer o comércio formal, a sua indústria, a defesa do consumidor. A ilegalidade não é, de forma nenhuma, uma saída admissível para a questão, por exemplo, do emprego, mesmo porque é uma falácia. As pessoas falam, mas ele está no comércio informal, mas pelo menos está garantindo o seu emprego. Não é verdade, é um emprego frágil. Na verdade, é quase um subemprego, porque não tem nenhum direito garantido. Então, nós temos que fortalecer a economia formal, essa é uma necessidade para o país que quer se desenvolver consistentemente. Agora, quando falamos da questão da pirataria, dá para observar até várias questões. Uma delas é a questão econômica. O principal argumento para a compra da pirataria é que os preços legais, os produtos originais, acabam sendo muito altos aqui no Brasil. E a gente sabe que são vários os motivos, entre eles a carga tributária. Também passa por um lado cultural. O brasileiro tem também essa questão da tolerância ao pirata, da apreciação de réplicas também, não apenas no lado econômico, mas enfim, por não perceber a importância da economia formal? É verdade, você tem razão. Há uma carga tributária muito alta e isso encarece todos os produtos. E aí, muitas vezes, o cidadão faz a opção pelo mais barato, achando que está levando uma vantagem. Então, tem também esse aspecto. Não, vou pagar mais barato, eu sei que é um produto falso, mas com isso eu estou conseguindo comprar esse produto e estou levando vantagem. Na verdade, o que a gente tem visto, inclusive o fórum editou uma cartilha voltada especialmente para o consumidor, em parceria com a Fundação Procon de São Paulo, mais distribuído, e é uma versão virtual que está no nosso site. E lá nós informamos claramente para o consumidor, olha, você acha que está levando vantagem, mas não está, porque esse produto, por não ter qualidade, não ter durabilidade, ele dura menos, o teu dinheiro vai ser depreciado, você está de prejuízo, sem falar no fato de que esse produto pode e vai afetar a sua saúde. É o caso de tênis. Eles que não atendem as especificações técnicas, com certeza vai causar problemas ortopédicos, porque muitas vezes ele dobra onde não deve dobrar, e é rígido onde não deve ser rígido, então ele vai prejudicar os pés da pessoa que utiliza, especialmente crianças. Ele não atende as especificações técnicas. Óculos, a mesma coisa. É preferível você não usar um óculos escuro, porque aí a sua pupila se adapta e consegue diminuir a incidência de raios UV ou UVB, do que usar um óculos escuro, porque ele vai enganar a pupila, ele vai dilatar essa pupila, levar a absorver mais raios UV ou UVB do que ele poderia. Então, na verdade, são produtos como esses que afetam a saúde das pessoas. Então, esse aqui é exatamente para mostrar isso, mostrar ao consumidor que ele não só vai comprar um produto de baixa durabilidade, como ele vai ter um produto que vai afetar a sua saúde. Nós recentemente tivemos um exame de pilhas. As pilhas mais baratas, chinesas, não duravam, vazavam e estragavam o produto onde estavam colocadas. Isso ficou provado no teste de metro. Então o brasileiro precisa ter mais consciência dos seus direitos e saber que, comprando produto de origem ilegal, ele vai ter prejuízos. A vantagem não vai ser aquela que ele imaginava. Este seminário Tríplice Fronteira, ele aconteceu já, acontece há 6 anos aqui em Foz do Iguaçu. Para o ano que vem, prevê-se a realização de uma nova edição? Claro, certo. Estamos já organizando com muita alegria, sempre nessa parceria de grande êxito com a Receita Federal, com a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, trazendo expertos de outros países. Tivemos aqui representantes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, junto com os brasileiros. É sempre um momento importante de troca de informações, de experiências, para fortalecer estes necessários elos de defesa da legalidade e, repito, uma região muito importante que é da Tríplice Fronteira, uma região estratégica que tem sempre um potencial enorme de crescimento por todas as vantagens que ela tem. Nós temos que estimular sempre isso para afastar de vez qualquer imagem negativa que ainda possa ter a região por conta de ilegalidade. Isso não é uma verdade, nós temos que fortalecer cada vez mais esses elos do poder público, da sociedade civil, para fortalecer a região da Tríplice Fronteira, especialmente de Foz do Iguaçu. Conversei aqui na CBN com Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. Vismona, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu agradeço muito, Guilherme, e cada vez mais a gente fica à disposição de vocês aí, dos espectadores. Muito obrigado.